que é sucesso em todo o Pará. Meu olhar distante. Quem que você é? Sou pássaro errante. Sigo a te buscar. Numa ânsia louca, te beijar tua boca, outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você. Deixa pra chamar o grande parceiro de Wallace Show, também tá na área com a gente. O homem que também produz as meninas aqui do Carabao. Tá por aqui curtindo o nosso som, obrigado, viu, Wallace? E junto com ele também, nosso amigo Gilson Santos, o Tatuzão da Betânia, DJ Betinho Digital, DJ do Amor e a Renara. Se rosque meus braços, me mata de amor. Carabao, direto dos Campos Marajoaras, para alegrar essa galera. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo, para prestigiar seu enterro. Como é que é? Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Mas e você? Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Aniversário do Lé Cacá, aqui no Carabao, valeu demais. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar. Minha amiga Tainara também tá por aqui. Alô, Tainara! Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora no canto. Carabao. Nos encantou, nos apaixonou. Sinto o corpo todo arrepiar. E o que que é? É só ver você chegar nos lugares onde eu ando. A emoção que eu sinto é muito grande. Ela vem da onde? Você vem, não sei de onde. Seu olhar me invade. És o lago azul do meu deserto. Toda vez que chego perto, sua miragem se vai. Então chama essa menina. Eu quero saber o seu nome, menina. Nosso amigo Juninho Campos, o filho do Trinca, o Ferro e o Elinho Costa, tá aqui com a gente. Coração. Alô, Cauê! Eu sinto saudade, é demais, meu. É o nosso motora, tá aqui no... Menino, tá aqui com a gente também, um abraço do Silvinho, Cauê. Sabe que é nós sempre, papai. Carabao. Eu andei demais a procurar o que vi no seu olhar. Esse olhar tão diferente, diz que guarda o verdadeiro amor e me fez um sonhador como estou agora. De repente o nosso amor ficou assim. E você, bebê? Você tão perto, mas tão distante de mim. Carabao! Já não se faz amor como a gente fazia. Perdeu o brilho, a cor, aquela fantasia. Meu amigo, amiga Altilene também da Buraqui Gostinho Carabal. Um abraço pra você, mulher. Obrigado pela presença, viu? Valeu demais. Seus abraços não me aquecem mais. O seu olhar é minha insegurança. E agora o Silvinho toca. Você dança. Vamos dançar! Foi você quem quis assim. O que ele fez? Me enganou, mentiu pra mim. E abraçando também aí o fã-clube, o Esfera do Tecno Marcante de Barcarena, a Laísa Maria Elisa, a Maria Elisa, a Silvana e toda a equipe. Agora, aí com a gente, obrigado de coração. Pra depois. Eu te amei, te amei, te amei. Te amei, como um louco, eu te amei. Me disseram que você, ela não esquece dele, nunca esqueceu de mim. Carabao, o Furioso. Eu também estou sofrendo. Que saudade estou. Saudade. Meu amor, volte pra mim. Marco vai sair, Doguinha. Charista. Eu soube que você chorou quando alguém falou em mim. Se você não gosta dele, vem-te embora. E por que não deixa ele? Larga tudo e vem pra mim. Pra mim. Você volta? Volta. Vem pros meus braços, volta. Nosso amigo Danilo Anderson, o Deca. Vem fazer amor. Megão, a Tainara, a Joelma. E a Alessandra com o Ciro Carabal. Paixão, um abraço aqui no Silvinho, hein? Paixão, só valeu. Volta. Vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão. Paixão. Paixão. Paixão. Paixão. Paixão. E abraçando também com muito carinho esse cara que a gente tem um carinho muito, muito grande, grande parceiro, Júlio Amorim, que hoje nos recepcionou na sua casa com aquele almoço especial. Obrigado, Júlio. Você e a sua primeira dama e toda a família Amorim, que recebeu o Carabao com muito carinho por lá. Alô, Júlio! O homem tá na área, viu, coach? Quando alguém falou em mim. Se você não gosta dele, e por que não deixa ele? Largue ver. Larga tudo e vem pra mim. DJ Tauã do Mauro Sul tá na área. Volta. E a sua bebida dama Raíssa, obrigado, Tauã. O homem é bom. Vem fazer amor. Você é minha paixão, paixão. Você vai beber. Fostes pela estrada do mundo. E eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão. Trago em meus lábios um beijo e o desejo de abraçar-te, querendo dizer. Você sabe? Sabes, não sabes o quanto te quero. Minha amiga Paula Cunha e o Júnior Cunha, a família Espaço da Saudade aí com a gente também, curtindo o Carabao. Tempo te espero. Aquele abraço aqui no Silvinho. Alô, Paulinha! Sabes, não sabes o quanto te quero. Quanto tempo te espero. Canta pra mim. Cantarei, pois posso até olvidar-te. Só nosso amigo Tito Bruxo, Robson e o Hiltonzinho dos Estados. A família sem cueca já do Carabá. Quase a sonhar, sinto que estás a meu lado. E um sonho assim também não pode morrer. É caqueado! DJ Silvinho. Fostes pela estrada do mundo, e eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão. Trago em meus lábios um beijo e o desejo de abraçar-te, querendo dizer, sabe? E abraçando com muito carinho também, meu parceiro Spock. Quanto te quer. Ele também tá no apoio dessa grande festa aqui. Alô, Spock! Fico a pensar quanto tempo te espero. Sabes, não sabes o quanto te quero. O Furioso Osso Carabao, Carabao. E a gente fazendo caqueado. Le tourman d'amour est un petit gâteau qu'on peut trouver au centre. Avec mon tourman d'amour, chérie, tu peux tomber enceinte. Le tourman d'amour est un sympathique gâteau à base de farine et de noix de coco. Mon tourman d'amour est un méchant gâteau à base de musc et de sperme. Comment que c'est que n'oublie pas de demander. Sans tout mon amour, dialogue dessous. C'était de tomber enceinte. Voilà, barouido. N'oublie pas. Allons, japonais. Avec un zeste de spermato. Oui. Après avoir visité terre de haut, va faire un tour à terre de bas. Quand on a caressé tout le haut, on s'éternise facilement au bas. À terre de haut, tout. Deixa eu abraçar meu amigo Rogério, RC Design, com toda a família e com a gente também. À terre de haut, franquez. Alô, Richelle! À terre de bas, faz sans faire l'unanimité. Tem que sair o alô dela, né? Se não sair, é B.O. Cadê ela? De demander. O, o Rogério ficou, o Ronaldo que tá aqui, né? N'oublie pas. Bora, Ronaldo! Avec un zeste de spermato. Roger Costa e a família do churrasco, aí da matriz. Estou no Carabao, valeu demais. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Cadê o clube? Siga, Cúria. Vai. Rocunha! Tá por aqui, um abraço pra você, garoto! Bailar, pasitos para bailar. nosso amigo Juninho do Campo e o Hélio Costa. O alô é Ninho, Juninho da Balsa. Mañana quando me vaya, de mim tu te acordarás, porque juntitos bailamos pasitos para bailar, pasitos. Oi? Para bailar, pasitos para gozar, para bailar com mineira, pasitos para... Direto da Ilha do Marajó para todo o Brasil. O animal mais furioso do Pará chegou. Carabau. Carabau. O novo tempo já começou. Cadê você, meu amor? Onde está o meu amor? Que eu preciso encontrar outra vez pra voltar a ser feliz. Eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar pelo. Nosso amigo Joselzinho da mídia tá aqui curtindo, hein? Um abraço pra você. Vai trazer você pra mim outra vez. Eu fiz vez. Uma oração. Pedir ao Senhor que traga de volta o meu amor pra mim outra vez. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você. Sem você não sou nada, não sou ninguém. Não posso sorrir, não posso estar bem. Tô Adriana, Jamine, Farinho, Flávio, o Erivelto, Jadiel, Súnia, lá do Trevo de Santa Maria. Valeu demais. Hoje é dia de festa. Eu estou a chorar, aqui tão sozinho, tão triste a esperar. Venha cuidar de mim, venha ser meu amor. Sem você não sou nada, só me resta a dor. Açaí, machinho. Beija-flor, beija o néctar de uma flor. E um sorriso. Sorriso que o palhaço espalha com um simples gesto de amor. E aquele beijo. Um beijo que o beija-flor, beija o néctar de uma flor. Um sorriso que o palhaço espalha com um simples gesto de amor. E o choro? Um choro de alguém apaixonado em busca de carinhos. Um choro porque a alegria é tanta. DJ Silvinho. Se é uma loucura amar. Oi? Se é um pecado desejar. O que, que você é? Eu serei mais um pecador. Porque amo você. Amigo Valdir do Mundi, pai do Clebinho, do Carlos, do Sheik e a família GRE. Eu serei mais um pecador, porque amo você. Se ama ou não ama? Amo você. Eu amo, amo você. Você quer? Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Onde irei você? Carabau. Vai. Onde eu chego, você sai. O Eric Motos, o Márcio da Moto Mania. O homem tá aqui, rapaz. Não mereço o que você faz. Não mereço. Carabau. Somente agora. Não te quero. Show que é sucesso em todo o Pará. Pois é. Oh, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Oi? Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor, não pude te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor, eu te dou minha vida. Nosso amigo Gaspar do Face, o dedo, o bebê, bebê, com o show. E a galera do Rio de Janeiro veio conhecer o Pará hoje aqui. Valeu demais. Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz um vibrar. Como é que foi? Foi tão ruim. Deixou, olha pra mim e me diz amor, que não vai mais terminar. Foi tão ruim, eu também chorei quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz amor, que não vai mais terminar. Ah. Hoje quando eu acordei, você comigo, depois de uma noite de amor. É triste? É triste acordar sozinho. Só encontrei o seu bilhete pedindo para eu esquecer. O que será de mim agora? Se ainda amo só você, o teu cheiro ainda está em mim. O fortíssimo Pato, Patinho Gabriel, da empresa Gabriel Motos, tá aqui no Carabao. Amar não é sofrer. Então ouça. Ouça agora nossa canção tocando. Sei que você vai lembrar. DJ Silvinho. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Foi? Foi a seta da tua longa estrada. Um abraço, seu parceiro Joldrão. Eu recebi de volta. Tudo quebra aí na semana de aniversário. Veio comemorar. Eu não... Em estilo aqui no Carabao, ele e toda a família Pinheiro. Havia sido... Alô, Joldrão! Pra mim. Parabéns pra você, garoto. Carabao. E tudo ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. DJ Silvinho. Você escolhe o cara errado, olha o que dá. Quando você foi embora, eu disse pra você, e esse cara só vai te fazer... Deixa de bobagem. Deixe de bobagem, escute o que eu digo. O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Abraço o DJ Itaúan do Moro Sul e o Flávio do celular. Vai pedir arrego pra ficar oficial. Celular e o Neto. O Neto Silva. Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão e descobrir que ele é só ilusão. O que nem faz amor como você queria. Aí você vai ver que dorme com o cara errado, que te deixa na mão depois de ter transado. Aí nem realiza suas fantasias. E quando? E quando amigo Wagner, toda a comitiva, a Thaís, o Nerinho, chama que eu a Dona Ana, o Daniel, o Dani, o Nildo, te a Thaiane, a Tayana, lá de Vila do Cude.

de graça ou pagando. Oh, oh, oh, oh, oh, te esquecer de graça ou pagando. Oh, oh, oh, oh, oh, te esquecer. Eu já desconfiava dos seus sentimentos. Você já não me olha como antigamente. E a nossa? A nossa relação está se esgotando. O rei dos copos já com o chapéu do Silvinho na mão aí. Uma coisa, o chapéu do Carabal também é pra você adquirir. Você mudou até e ficar pai da Guan. Eu não aguento mais. Bora baixinho! Curioso Carabal! Pra cima, papai! Decide de uma vez deixar meu coração. Eu sei de tudo e agora eu vou perguntar. E agora tu escolhe. Ou ela ou eu. Escolhe de uma vez, não tente me prender. Sua amiga Marília, Cintia, o Nil. Sei que fez errado. Espoga bem no Thiaguinho. E a galera do Corinthians. Ficava com ela e ficava com eu. Você perdeu a mulher que te amava e sem perceber. O amor que eu procurava você não me deu. Eu já estou cansada, escolhe ou ela ou eu. Tão ambiciosa para uma jovem, mas se... Elton, aí do HS Acessórios Eletrônicos, o Jacinaro Silva, lá de Vila do Cude. Cadê o fogo, porque tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você pega. Você tem muito o que fazer em poucas horas antes do dia acabar. DJ Wella se chuta na área. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amor esmeralda. O homem da WS. Você fica porque lá fora agora vai chover. E quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Devagar você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. É tão ruim a vida que você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. Seus segredos vem me revelar. Quero compreender porque você quer. Olha, gente, pra você que quiser tomar aquela gelada também, nem todos são... Tem um baile atrás do nosso House Mix, tá bom? A galera de trás aí. Tem um baile atrás do House Mix do Carabal. E o seu tempo vai chegar. Tem uma carta pra lembrar. E nenhum anjo pra me ajudar. Será que ele já te esqueceu? Será que já me esqueceu? O empresário Zorro tá na área. Eu não sei. Aquele abraço pra você, meu empresário. Preciso só saber. No 12. Quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse. Seu amigo Jefferson Branco, Flávia Júnior da família Silva. Me deixou sempre a sonhar. E o Alô vai falar. Fale agora, por favor. Fale agora. Eu preciso só saber.